Salutar 3179 para o TAC, 105-350 Galeão. Da 379-105 a bordo, taxi a Índia, ponte espera 10, torre 1895, Negão 10-119. Índia, ponte espera 10, torre 1895 e o Negão 10-119, da 379. TAP, 1019, 2000 pés, reportagem estabilizada, 922. Gol Momeia 05, desça para 5000 pés, reduz a velocidade para 2109. 5000, reduzindo agora para 2109, Gol Momeia 05. And Azul 4298, establish on the ILS runway site. Azul 4298, complete final, in contact to tower 118.95. 1895. Controle, Guardião 05. Prossiga. Guardião 05, direção no corredor Axé, em Pituaçu, de retorno a Salvador. Guardião 05, mantenha o corredor Axé, 500 pés, reporte e farol de Itapuã. Reportará farol de Itapuã, corredor Axé, 500 pés, Guardião 05. E vai prosseguir via, vai prosseguir no site? Aqui eu tenho Nitz, Apuído, Aperuísco no zero, até Formosa. É, saí da MOM, transição Nitz. MOM Nitz, valeu, obrigado. Chame para o táxi. Prossiga. 05, liberou Pituaçu, de retorno para Salvador, corredor até. Ok, o Guardião 05 está visual com a aeronave na final do 10. Visual com a aeronave às 9 horas. Ok, então vai possível direto para o Graé. Cruzão aí a final do 10, a retaguarda dessa aeronave, que do Embraer da Azul. A retaguarda do Embraer para o parque do Graé, cruzando a final do 10, guardião 05. Papá Romeo Delta, Romeo Charlie no solo 06, qual o estacionamento? Na parte da geral. É, parte de, geral, é isso? Afirmo. Ok, chama o solo 219. 219, cara. O Azul 4298, clear to land runway 10, wind is 120 degrees at 10 knots. Clear to land runway 10, Azul 4298. Delta, Romeo Charlie. Ponto 79 após o tráfego na final, alinhar e manter. Alinhar e manter após o tráfego final, Ok, autorizado, Team Taxi, Golf Oscar. Z05, 05 livrou o eixo da 10, curta final, parte Gré. Ok, chame no solo controlado, vento 120 graus, 109, guardião 05. Solo controlado, informarão, guardião 05. Azul 42, Niner 8 on the ground at 08, contact Salvador Ground 12 Niner. Point Niner, thank you. Sigo desce para 3 mil pés, ajuste 9099. 3 mil pés, 19, lona 605. Prossim. Guardião 07, mantém o corredor axé a 500 pés, reporte parque de pituação. Controle Salvador, bom dia, 7304, tem informação aqui, ó, vai de 160, perdeu contato com o controle do 7304. Então, 3304, acione a identificação, chegada bom, desça para nível de voo 050. Depois 050, 7304. Trip 5217, acione identificação, chegada ponto. Desça para nível de voo 060. Equipa 060, chegada ponto, Trip 5217. 10, chama o controle 1208. 208, 3179. Decimal 95. Bom dia. Bom dia. 3179, decolou na sua escuta. Então, 3179, contato radar, saída da El Leda Bridge, sub e mantém nível de voo 340. Da El Leda Bridge, 340 subindo. Pode aprovar a Dael? Autorizado, Dael da Bridge. É. Voo no 605, desço para 2000 pés, ajuste 9099. Reporte estabilizado. É 2000 com 619, a bota é estabilizada no 605. A bola do meu Mike é com o Oscar, na escuta? A bola do meu Mike é com o Oscar, frequência livre para coordenação, não há tráfego a reportar. Sim. Através de pituação, guardião 07. Guardião 07, chame torre na frequência 118 decimal 95. 118, 95. Torre Salvador é o guardião 07. Guardião 07, ciente do tráfego, informe na vertical do farol de Itapuã. 7. Vitor Mike Quebec, reporte para o ingresso no 7. Vertical de Itapuã, guardião 07. Gente, guardião 07, mantenha a espera visual na vertical do farol de Itapuã e aguarde instruções para prosseguir direto para o Graia. Gente, mantendo o Itapuã, guardião 07. Visagem LS, voo no 605. Voo no 605, completo sinal do procedimento TRS, entorno na frequência 118.95. 2895, bom dia. Bom dia. Oi, Salvador, bom dia do Gol, 1605. 1605, continue aproximação e aguarde autorização de pouso. Guardado, passou o trabalho. Guardião 07, informe visual com 737 na final da 10. Gente, já visual. Gol 922, no solo 14, libere na Fox, chame solo em 121, decimal 9. Libere na Fox, 219, gol 928. Guardião 07, vai autorizado o cruzamento final do 10, a retaguarda do Boeing 737, ok? Ciente, entendeu que está autorizado o cruzamento do final do 10, a retaguarda do TAM, Guardião 07. Retaguarda do Gol. Ok, corrigindo, a retaguarda do Gol. Bora 605, livre pouso, 120 graus, 129, sua direita tem um helicóptero do estado, vai cruzar a final da 10, a sua retaguarda sem interferir na aproximação. Tá certo também, não chequei, 605, livre pouso, 110. E fique atento aí, urubus na final, ok, da 10. Tá certo, 05. Vitor Mike Quebec, a linha e mantém, 107. Do pátio do Graé, reporte do solo controlado, vento 120 graus, 129, Guardião 07. Portará controlado, Guardião 07. Sinal 019, autorizado final do procedimento TRS, reporte autorizado. 7.09, descendo para 2000, Lisa, repita em tela, 73304, reportagem da Lisa. No ponto de espera da Papá, Golf Quilosca. Você será 107 mesmo, Golf Quilosca? Ah, entendi, 10, ciente. Então, Mike Quebec, livre decolagem da 107, vento 120 graus, 119. Gol no 605 no solo aos 16, libere a direita, solo 21, decimal 9. 219, obrigado, bom dia. Passa nível de voo no 60, chame centro Recife na frequência 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. Recife 125, 133, 25, 3179. Alfa Juliette 604, gol no 605. Quilosca autorizado, cruzamento, ingresse Quebec, Mike, na Lima, chame o solo em 121, decimal 9. Vitor Mike Quebec, decolado ao 18, controle 1208. 208, Vitor Mike Quebec. Papa Tango, Vitor Mike Quebec, de Colônia, se escuta. Papa Tango, Vitor Mike Quebec, mantém um corredor axé a 1.000 pés. Axé 1.000 pés, Vitor Mike Quebec. Romeu, Romeu, Romeu Golf. Bom dia, 4.4. 180 para CA 90, Mike Juliet, decola pista no 7, curva direita, saída a porta direta. Controle 120, décima 8, acena 5434, Romeu, Romeu Golf. Autorizado, táxi Pátio 1 no Índia, ponto de espera da 10, 289, 5, que negar 0, 1, 9. Bom dia, Web 5826, senhora, identificação, chegada a Mari, deixa para nível de voo 060. O senhor número 4 para pouso, mantém o perfil de chegada. Né, 6312, livre da restrição em TAP, desça para 3 mil pés, ajuste no 020. 3 mil pés, 020, desça para TAP, 6312. Aproximando 050, TRIP 5217. TRIP 5217, mantenha o nível de voo 050, senhor número 3 para pouso. Gente, mantenemos 050, reduzindo a velocidade. Posso ali em decola sem parada? 304 não localizado, né? Então, 3304, completo final do procedimento EDS, chame torre na frequência 118.95. 1895, bom dia. Torre Salvador, boa, 3304. 3304, continua aproximação, aguarde pista livre. Atenta ao Urubus na final. Aguardando a pista livre, 3304. Né, 6312, desça para 2 mil pés, ajuste no 020, autorizado final do procedimento EDS, reposto estabilizado. 2020, autorizado, 63. Mantém 050, 352,97. TRIP 5217, mantenha nível de voo 050. Mantendo. Então, 3304, cheque trem livre pouso, vento 120 graus com 12 nós, confirmando aí a tentativa pouso na final. 7, baixou, travou, livre pouso, tá, 3304. Papatango, Golf, Kilo Oscar, decolado aos 23, time controle 1208. Controle 208, Ghost Walk. 27. Controle, bom dia. Papa Tango, Golf Kilo 11, cadê a coluna Momo? Passa 1300 na sua escuta. Papa Tango, Golf Kilo 11, contato radar, saída Momo, suba e mantenha 3000 pés. Gente, vai cumprir o perfil do saída, o Golf Kilo 11. Vitor Mike, Quebec, não há tráfego a reportar, frequência livre para coordenação. Copiei 5 a bordo, 4 de autonomia, Salvador, é isso? Pegou, fiquei no Oscar, reposte para ingresso no 7. Pô, corrigindo. Romeu Romeu Golf, reposte para ingresso no 7. Papá Triple Romeu Golf. Reporte alinhado e pronto para decolagem. 3.5217. 4, solo aos 2.6, libera a direita, chame o solo 219. 219, boa. Autorizado final do procedimento, ele é esse reporte estabilizado. Mais pelo 10 para 2.000, reporte estabilizado, 35.217. Salvador, voo até 3304. 3304, táxi Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette para o 103304. Sané 6312, complexo final do procedimento LS, em torno da frequência 118.95. 186, vou ver. 118.95. 118.95. Azul 4299, confirm estimate alt block time. It's 1158. We're a little bit narrow. Can you see the expected departure first? Just confirming destination. Okay. Dial Leda Pigeon. Dial departure, fly head Leda FW. Thank you. Salvador, bom dia, Oxana 6312, passando onde é certo, baixar o trabalho. Oxana 6312, cheque trem livre pouso, vento 120 graus, 122, vento urubus na final. Trem livre pouso, 6312. Salo Salvador, Oxana 62, 6225 para Brasília, o senhor tem nossa autorização? Afirmo, 6225 Brasília 320, autorizado. Alerta, cola pista no zero, curva esquerda, sai da ponte, transição Nitsa, após prossegue conforme alta, Nitsa, Puído, upper whisk no zero, Formosa, após direto, controle 120, décima 8, cena 5463. Decolando no zero, curva à esquerda, Nitsa, é saída, Moma, é saída, transição Nitsa, pós Puído, upper whisk no zero, Formosa, 120, é o controle, 5463, a transponder, Xané 6225. Reporta para o Bush, 625. Chamará para o Bush, o 6225, grato. Paulo Salvador, bom dia, 5345, frente até a autorização Vitória. 345 Vitória, autorizado nível 380, via peso Lu 44, decola pista no zero, curva direita, saída Tael, Leda, Eudes, controle 120, décima 8, aciona 5461. Porta pronto, push. 5345. Azul 4299, red copy. Go ahead for 299. Good, Campinas, flight level 360, via Pezulu 16, after coffee 10, right turn. Dial departure, fly at Leda, then Bridge. Departure control 120, decimal 8, cock 5471. Departure to Campinas, flight level 360, take off runway 10, right turn, Leda, Tael, Leda, and then after Bridge. It's 08, departure through in 5471 spot, report to 98. Report to push. Localizado a TRIP 5217. TRIP 5217, complete final do procedimento LS, emitou na frequência 118.95. Gente, chamamos a torre. Pode confirmar a frequência da torre? 118.95, TRIP 5217. 195, obrigado. Fazendo 2, solo 3, 1, solo 2, 1, 9. Solo Salvador, acionei 6, 2, na Fox Trato. 7, final mais travado. Estão 10. Alto Juliette, 10. Utilizado, quando é? Tenta Ouro Bus na final. Livre pouso, pista 10, trip 5217. Papá Romeu, Romeu Golf, tráfego 12 horas, 9 milhas, rumo nordeste. É um Boeing 733, passando nível de voo 060 para 2 mil pés. Estão prontos para o pushback acionamento. É 225, está autorizado, push reportagem. São 3859, aciona a identificação, chega da ponte, desce para nível de voo 050. Papá Romeu, Romeu Golf. Considere, Papá Romeu, Romeu Golf.